Banca Terror, Mitológicos, 2003, vai! Ao leve soprar por vozes e metamorfoses de um vento enigmático, posições claras e ritmos acelerados, decifrados em tempos artes, sequenciados por estilos rígidos e timbres estáticos. Ao tremor de ondas sonoras, redescobrindo perfeições de pensamentos vazios. Progressão calculada à espera de novo desafio. Resistências e influências, sendo as qualidades aprimoradas em excelência, conquistando ascendência. Em versos modernos, onde sobraram as virtudes e atitudes. Ou sapiência. Sacerdote consagrado, talento honrado pelos dotes. Habituado, atualizado, M5, braço de tote. Ele conformado, louco aí com suas loucuras. Cada um com seu estilo, ideia, sabes e suas travessuras. Cautela excessiva, conteúdo representa escrevendo. A pureza de progredir, evolução dos deuses supremos. Assunto que surge, inspiração, desafio vencido. Mitólogo reconhecido, literatura o meu ofício. Métrica de rio, meu dom, então eu fabrico letras. Olhe no alto do monte, verá a iluminação de estrelas. Me aprofundo e me supero, exploro mitologia. Império dos servos, mistério desvendado com sabedoria. Com a fúria, cartas aos mares, tempestades. Aos olhos de Netuno, cólera, titãs líricos, espelha as auras, renascente nos braços da mãe natureza. Rimologia, previsora da nova era. Clérico, adquirindo valor à consciência fonética. Moderno, elos, terror em excesso. Estro nas palavras, a crônica, narrativa, filosofia. Saga, nas brancas páginas, reflito a Sofia. Em busca de um princípio maior. Eopesade, Mizubaki, Edmu, Edila, Gizate, Opinufizate, harmonia, Upar, invade poesia. Estilos de ideias modernas, composições e rimas eternas. Externas ao redor da terra, segurada pelo nada. Rodeada de luzes penduradas, avaliadas pelas retinas que buscam estimas de melhoras. Distante daqui, a aurora faz o seu show. Aqui estou me envolvendo com singelos elos. Descobertos perto daqui, é isso aí. Superação de MC, que partir pra longe, aonde nenhuma mente foi. Que a brisa ressoe e me entorpeça, pra que eu não esqueça que estou à espera de cromos. Pra falar que raio de mitológicos que somos. Importantes ou não, nesse instante, satisfação de aproveitar bem essa ocasião. Sai da frente, que atrás vem gente, ou serão mutantes. Eu sabá, laborando rimas com mais valores que diamantes. Com pensamento mais adiante, que dou na sua forma de raciocínio. Um descendente de africano correndo atrás dos objetivos, sempre insistindo na capacidade de evoluir nos versos. Bancar terror e mitológicos, mantendo sempre protesto. Manifestos dialéticos envolvendo o mundo perplexo. Eu não me estresso com a deslealdade dos falsos hipócritas que vivem me abraçando e falando mal pelas costas. Isso não importa, eu falo a bala porque não me calo. Manifesto, só mudo o cenário, escrito, falado no peito, no calo. Se sente a dor nociva de fato, mordi várias vezes meus próprios lábios, procurando um dicionário, a resposta do otário. E uma certeza, quem não sabe aprende, isso está claro, lendário. Eu aproveito e seja radiofônico e rabisco improviso. Típico, típico, típico, típico de Parnassus. Na fusão de arcanos, mitológicos e literários. Aí palhaço, eu era o médico representado. Assassos, filósofo pós-socrático em meados. Cosmos, órfão, arsenal, o mundo hermético. Envia seu magistrado certo, imaduro, eclético, erário. Campo mental fortificado, adubado pelo prefácio. Passado, passado, abrindo o leque de possibilidades. Com habilidade, sigo com o compasso das notas. Do loop que toca, fecham-se as portas e junta a roda. Com poder musical de Vivaldi, em prol da musicalidade, com a criatividade de Versalhes, em prol da nova arte, escrevendo, expandindo um novo horizonte com a expressividade de quem com Sean Kane. Então me entrego um sonoro, entidade mítica que me guia. Sabedoria ancestral, bando, fortalece minha ideologia. Inspira minhas profecias apocalípticas, eruditas, sem fanderesias. Arcano Lucifer, obscuro da vida. Lucifer, o divo mestre, descreve a saga dos 13 apóstolos. Neologismo, terror, sativos, tipos mitológicos. Zambi reencarnado, conduzindo jagas à insurreição. Bombo, clat, fire, down de Babilão. Devemos a real revolução. Yo, Banca Terror 2003, Hip Hop Arcano.